aconteceu. Minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar quando eu te vi escurecer. Tudo que era verdadeiro em mim, num instante fui chegando ao fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de um motel barato, espelho fumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo e faz bem. Por quê? Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Fala por favor, tô falando sério. Pra que se apressar em revelar o mistério? Se existem sentimentos, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha o quê? Não venha com chantagem me fazer refém. Venha com chantagem. Aô, coração bem apaixonado. Aô, Santa Luz. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de um hotel barato, pelo fumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu o seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Sentimentos não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. E no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha. Esse nosso amor, para por favor, tô falando sério. Pra quem se expressar em revelar o mistério. Se existem sentimentos, não. Você sempre soube que eu já tinha o quê? Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém.